Abrimos nosso coração, na lei de Deus queremos andar. Com os sábios e os nobres, fomos chamados a nos separar. Nossas filhas não daremos aos povos que não te seguem. Firmamos um juramento, teu caminho vamos crer. Na tua casa queremos estar, nossas ofertas, nossos louvores a ti sempre vamos dar. Oh Senhor, nosso Deus, teu amor nos faz prosperar, em teus mandamentos encontramos vida, em ti sempre vamos confiar. Ofertas de primícias, nossos frutos a ti trazemos, com alegria e gratidão ao Senhor nosso Deus servemos. No sábado iremos descansar, em teu nome vamos celebrar. O ano sétimo vamos liberar, teu povo sempre a te adorar. Oh Senhor nosso Deus, na tua casa queremos estar, nossas ofertas, nossos louvores a ti sempre vamos dar. Oh Senhor nosso Deus, teu amor nos faz prosperar, em teus mandamentos encontramos vida, em ti sempre vamos confiar. Na tua presença nos unimos, em adoração juntos seguimos as promessas de um novo viver. Em cada passo vamos te oferecer. Oh Senhor, nosso Deus, na tua casa queremos estar, nossas ofertas, nossos louvores a ti sempre vamos dar. Oh Senhor, nosso Deus, teu amor nos faz prosperar, em teus mandamentos encontramos vida, em ti sempre vamos confiar.